Fumaça e Família apresentam Favela Máfia, A Vida pelo Rap, Santa Bárbara do Oeste, 019, interior de São Paulo. Aí, se ilude pra ver, paga pra ver, a ética é de Barrabás e a lei é de Moisés.